Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o João de Fisher Mesquita. Bebam água, estou bebendo água nesse momento. Não, tá aqui Bruno Carvalho. Oi. Muito bem, vamos lá. Vamos responder perguntinhas. Nós temos dois posts, na verdade, né? Posts? Posts, né? Posts. Postagens. É, um de perguntas e um de recomendações de temas. Acaba sendo quase que a mesma coisa, mas a gente pode zapear de um para outro. Pode ficar, vai para um e vai para outro. Você que manda. Vamos aqui, perguntinha pra, né, enviada pro nosso ouvinte, Carlos Silva. Seus eu de 10 anos de idade gostariam das pessoas que vocês são hoje? Eu vou devolver com outra pergunta. Por que que isso eu importaria? Por que que, tá ligado? Eu de hoje ligo pra minha pessoa de 10 anos? Acho que não. Eu tinha 10, literalmente 10 anos, não sabia de nada. Ah, mas tá falando nesse sentido de... Eu vou ajudar o... Eu entendo homem. Muito bem o sentido que ele tá falando, mas eu acho Felipe que isso não foi, importa. Foi grosseiro. Foi rude. Foi rude. Eu vou dizer um aspecto então, da minha vida... Então talvez não, né? Não, foi. Foi rude. Não, eu vou dizer importa. Eu vou dizer um aspecto da minha vida que eu acho que o meu eu de 10 anos ficaria feliz. O fato de hoje eu trabalhar diretamente com o videogame efetivamente. Olha... Então, isso faria o meu eu de 10 anos feliz. Falou assim, pô, cara, legal, hein? Parabéns, viu? Não, primeiro que o teu eu de 10 anos, ele não ficaria feliz, ele ficaria surpreso de assim, meu Deus do céu, você conseguiu, Bruno Carvalho. Que loucura é essa, hein? Meus 10 anos nem sabia que dava pra fazer isso. Então ele não ficaria feliz ou surpreso. Meu eu de 10 anos ficaria muito feliz, porque é uma coisa que eu nunca imaginaria. O meu sonho quando eu tinha 10 anos de idade, eu já falei na série lá, revista videogame. Era trabalhar com internet, né, mano? Aí, era escrever pra uma revista videogames. Era meu sonho de criança, era esse, né? Não à toa, tinha coleções de revistas aí, adorava ler as revistas de videogames. Então eu imaginava assim que hoje você fala sobre videogames, pô, é isso? Falo sobre videogames, né? Produzo conteúdo e tudo sobre cinema, séries, etc. Você conseguiu fazer do entretenimento o seu meio de vida, olha aí. Sim, é uma razão pro seu eu ficar feliz. Com certeza eu ficaria feliz, né? Obviamente que falar sobre cinema, streaming não é uma coisa que nem se pensava, né? Não existia. Exatamente. Exato. Mas falar sobre cinema não era algo que estava no meu planejamento. Criança, eu queria falar sobre videogames. Se estivesse no meu planejamento, desde criança, falar sobre cinema, por amar cinema desde criança, aí talvez eu até estudasse mais, né? Conhecesse um pouco mais sobre o universo do cinema, assim, porque... O meu conhecimento de cinema era assistir os filmes, né? Basicamente. Eu não discutia os filmes muito, assim, profundamente. Eu ficava impactado com as histórias e tudo, mas... claro que você era uma criança, não tinha como. Já com videogame, não. Videogame era... esmiuçava os jogos, as historinhas, as músicas. Ficava, cara, eu ficava, Felipe, ia lá nas opções do jogo do Super Nintendo e ficava no sound test escutando umas músicas, caramba. Lá na parte de som, você podia, né... Sim. Música 1, música 2, música 3. E eu ficava lá escutando as músicas, caramba. Pô, meu eu de 10 anos queria ser bombeiro. Olha. E assim, hoje em dia, tendo uma noção muito maior do que o bombeiro faz, eu tenho um respeito muito maior, mas impossível ser um bombeiro. É um trabalho muito difícil, cara. Muito sacrifício, imagina. Muito complicado. Então, tipo assim, eu fico meio feliz de não ter sido, não pelo, como eu falei, não pelo respeito. O respeito é muito maior pela profissão, mas seria algo muito complicado. Então, ainda bem que o meu eu de 10 anos não tá ditando as coisas. Tudo bem, vamos lá. Vamos lá pra sugestão de tema lá do outro post, do Thiago Trindade. Se as mídias não fossem monetizadas, teríamos tantos vídeos bons e inúteis na internet? Uma pergunta, hein? Com certeza não. Com certeza não. Teremos menos vídeos? Menos vídeos, principalmente os inúteis. A gente tem muita coisa no Instagram aí, não é nada monetizado, né, ali. Monetizado no sentido da pela ferramenta, né, especificamente. Mas é né? A expectativa da pessoa, porque infelizmente, como qualquer coisa, quando algo começa a fazer sucesso, vai aparecer um bando de gente achando que vai fazer e é isso que vai dar. E vai ter um monte de conteúdo inútil no meio, porque as pessoas têm a expectativa. É igual jogar futebol, todo mundo acha um ponto na vida, você é jogador de futebol, joga futebol bem pra caramba. Todo mundo acha que é um ótimo jogador de futebol. Aí chega uma hora que você para, não, cara, não é assim que funciona. Assim como todo mundo acha que pode ser um ótimo youtuber, assim como todo mundo acha que pode ser um ótimo TikToker. É. E não é assim que funciona. Então, sim, A culpa disso é de muito desse trabalho ser monetizado. E existe, sim, uma glamourização desse tipo de estilo de vida. É. E as pessoas almejam isso, né? Algumas. Então, na minha visão, sim. Porque, tipo, YouTube, TikTok, eles já monetizam as pessoas, né? Pelo uso. Então, cada vez que você faz mais, mais há chance de você ganhar um troco, né? O Instagram, ele é indiretamente. Tipo, ele não te paga, mas se você ficar popular no Instagram, você ganha, aparece publicidade pra você. Publi, divulgar, né? Então. Então, né? O dinheiro, mais uma vez, estragando tudo, né? Essa é a verdade. Exato. Ainda aqui no post aqui sobre sugestões de temas, o William Braga mandou uma interessante aqui. Vocês jogam com moralidade ativa em todos os jogos? Eu sei que o Bruno joga GTA assim, mas ele não está sozinho. O que é que vocês acham, assim, da... Não. Acho que a moralidade é tipo assim, é que nem que a gente tá jogando The Last of Us 2, e aí tem os cachorros ali, você, caraca, não quero matar esse não cachorro, mato, não. Não mato, não mato. Eu tento. Depende do jogo. Eu tento extrair a porção Bruno quando eu tô jogando o jogo, mas é muito difícil. Por exemplo, eu amo Infamous. Nunca platinei. Por quê? Porque eu não consigo fazer o caminho mal. O Infamous, pra platinar, você tem um caminho bom, né? O caminho do bem lá. Aqui é o... É o... Os poderes deles são modificados, inclusive, com isso. Então você vai ter o caminho bom. São bem mais legais o do mal. Muito mais, só que eu não consigo. Tipo, eu tentei, que eu falei assim, na cara, eu não consigo. Porque ele envolve coisas que eu... É, tipo, eu moralmente, entre aspas, não consigo executar. Então, é bobo. Porque o jogo é entretenimento e é um jogo de interpretação de papel. Mas eu, particularmente, não consigo. Às vezes a moralidade do jogo é meio esquisita também. É. Então, assim... Também. Tipo, um GTA da vida, né? Esses mundo aberto e tudo, são bem esquisitos aí, ó. Mas, é, tipo, eu acho que tem um negócio que depende do estilo do jogo. E tem uma parada também que é como os jogos estão cada vez mais bem feitos... Algumas coisas se aproximam da realidade, assim, sabe? Os diálogos, as conversas, a história em si. Quanto mais perto da realidade for, mais ele afeta a gente, né? Então, eu lembro do próprio The Last of Us, que a gente não queria, no final do jogo, tomar as ações que o jogo pedia pra gente tomar. Isso é um lado moral. Porque a pessoa Sim. que não tá nem aí, ela foda-se, vou meter a porrada aqui com o pad, né? Não tem peso no negócio. E esse exemplo que você deu foi muito bom porque aconteceu isso comigo mesmo nesse jogo. Pois é. Quando chegou lá nessa parte aí, eu não queria fazer o que tinha que ser feito, eu parei, eu larguei o tempo um controle, falei, vamos ver o que ele vai fazer. Me recusa a fazer. E aí ficou um tempão lá, falei, não, vou ter que fazer, senão não vou ver o final dessas jossas. Mas foi contra a vontade, eu não queria, eu cheguei a largar o controle. Falei assim, não quero. Pois é, então realmente é um negócio que... E de novo, eu sei que né? videogame é entretenimento e é interpretação de papel. É que eu, particularmente, não consigo desligar totalmente esse, entre aspas, senso de moralidade que eu tenho. Mas é isso, a gente se aplica até com filmes mesmo e tudo, Sim. né? A gente, às vezes, vê uma pessoa falando alguma coisa, a gente fala assim, caraca, mas por que tu fez isso? Que bicho burro, sabe? A gente questiona Sim. as decisões, né? Séries como... Game of Thrones, que tinham decisões assim, absurdas dos personagens, a gente falava assim, meu Deus, por que que tu fez isso, seu animal? Né? Uhum. Então, no jogo em si, eu acho que tipo um GTA, você não tá nem aí, se você tá no carro e jogando e você derruba postes em cima da galera, atropela sem querer e tudo mais, você meio que não... O jogo, por ser uma vibe de diversão, você desliga um pouco a moralidade da parada, né? O Witcher é muito fantasioso, mas ainda assim tem uma certa moralidade ali, sabe? Uhum. Não depende mesmo, né? Realmente depende. Vamos aqui mais perguntas. Gabriel Hashman, por que vocês não gostam do Rio de Janeiro? Que isso, galera? Adoro Rio de Janeiro. Adoro também. Tem família no Rio de Janeiro. Ele tirou isso, né? Fiz uma viagem maravilhosa no Rio de Janeiro há uns... Eu vou pro Rio de Janeiro daqui a 2 semanas. Vai pro Rio? Sim. Fazer o quê? Tá certo que a primeira vez que eu fui pro Rio, a impressão que a mulher, a carioca, me deu não foi muito boa. Foi, mas eu não tenho problema nenhum com o Rio. O quê, mano? Que loucura é essa, hein, mano? Porque assim que eu desci do avião no aeroporto, a primeira coisa que a mulher falou no aeroporto, falou assim, ó, não sai na Rock Solar não, hein? O pessoal costuma roubar aqui. Eu falei, cara, obrigado. Primeira mensagem, primeira coisa. Foi. Em São Paulo, não? Não, mas é diferente, né, cara? Assim, A primeira coisa que a mulher me falou, é isso que eu tô falando, as minhas boas-vindas ao Rio foi isso, entendeu? A primeira coisa. Eu desci do avião, a primeira coisa que a pessoa me fala é isso, entendeu? Não é que não rouba. Aqui em São Paulo rouba muito mais até celular por minuto. Mas o ponto não é que rouba, o ponto é que, em vez de um bem-vindo, a primeira coisa é falar assim, ó, cuidado do celular e você roubar. Chocar, obrigado, velho. Entendeu? É a recepção em si. Mas não tenho problema nenhum com o Rio, eu adoro o Rio. Também. Rafael Duquenne, vocês têm algum histórico para ver quais episódios mais escutados de todos os tempos do 99 Vidas? Quais os episódios que vocês guardam com carinho no coração? Cara, a gente fez 3-4 migrações de servidores na história do 99. A gente perdeu bastante dados já. Então a gente perdeu muitas coisas, né? Se a gente tivesse desde o começo, o top seria um pouco diferente. A gente pode usar a métrica do Spotify. A gente começou ali no Spotify em 2019, se eu não me engano, 18, 19, que a gente entrou no Spotify e a gente tem uma métrica específica lá. O Spotify representa cerca de 20% da nossa audiência, mais ou menos. E lá, dá pra fazer um top 10 aqui, tá? Dos mais escutados. Quer de cima pra baixo ou de baixo pra cima? Vai lá, não, do décimo pro primeiro, pô. O primeiro é o suspense, vai lá. Começa lá. No décimo, então. Peraí, deixa eu ver se aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá certo. Em décimo lugar, é ironia, né? Parece uma ironia, mas não é. Edição 399, 10 anos de Olha nostalgia aí. E videogames. O especial do 99 Vidas aí. Quando a gente fez 10 anos. O 99 já tem quantos anos, Bruno? 13, né? Vai fazer 14 agora, né? No comecinho do ano. Vai fazer 14, é verdade. Em nono lugar, o 99 Vidas 395 sobre Resident Evil 2 Remake. Olha, sobre o remake, olha aí. O remake, é. Loucura, né? Episódio de 2020. 20, né? Obviamente que esse foi o jogo do ano do 99 Vidas. São dados um pouco, né, tendenciosos, porque ele conta muito a partir dos podcasts mais recentes, né? De 2019 pra cá, né? Basicamente, né? É o que subiu no Spotify, é o que subiu. Então, né? Basicamente, vão estar podcasts que foram lançados ali pra frente, né? Em oitavo lugar, o podcast sobre a Nintendo. Olha 464, aí, legal. Né? Nosso podcast sobre grandes empresas, né? Em sétimo lugar, 99 Vidas 394, os melhores jogos de 2019. Olha bom. Aí. Naquele ano específico que saíram, né, os jogos. Que ganhou o Resident Evil. Que ganhou o Resident Evil. E a gente fez programas esse ano de Resident Evil, Sekiro e Control, né? Exatamente. Foi. Em sexto lugar, 99 Vidas 497, os melhores jogos de 2021. Estamos percebendo um padrão aí. Um padrão. Existe um padrão aí. Em quinto lugar, 99 Vidas 452... Os melhores da oitava geração, hein? Oitava geração. Ele é o... oitava geração é o quê? Até o final de... PlayStation 4? É, até 2013, 2014, né? É. Não, 13, 14 não, pô. Tô maluco. Oitava geração até agora, recente, 2020. Né? Até agora, até 2020. É. Não, 13 que foi quando começou, pô. Isso. Em quarto lugar, 99 vezes 445, os melhores jogos de 2020. Pera aí, nem conclui a lista. A gente tem que parar de fazer cast e fazer só lista, é isso? Porque o que tá aparecendo é isso. O pessoal gosta muito. Olha aí, em terceiro lugar, 99 Vidas 550 sobre Elden Ring. Caraca! Terceiro lugar, viu? De 2019 pra cá. Acabou de sair. É o terceiro. Caraca, podcast é recente, mais mano. Olha, Edu. Hello. Vamos fazer aí, Demon Souls, rapaz. Dark Souls aí, rapaz. Tem que fazer aí, rapaz. Né? O pessoal curtiu o podcast. Em segundo lugar da nossa lista, 99 Vidas 548, os melhores jogos de 2022. Que ganhou o Elden Ring. É, que ganhou o Elden Ring, exatamente. E em primeiríssimo lugar, eu ia falar inalcançável, mas a diferença do primeiro pro segundo não é muito alta. Não é grande assim? Então, né, pode ser que em algum momento... E geralmente quando tem esse negócio dos melhores do ano vigente, os outros dão uma subidinha também, né? A galera gosta de voltar pra ouvir o isso, pra ano ver, anterior. Né? Exato. Não tem chance. Foi um jogo, em primeiro lugar, está um jogo do podcast que foi o quarto lugar aqui, que é os melhores jogos de 2020, é o The Last of Us Parte 2. Nosso jogo, nosso podcast. Caraca, mais episódio escutado. Mais escutado. Pô, legal. 99 vezes 446, né? Então, legal naquelas, né, Bruno? Não, mas não, podcast. Esse podcast tem uma discussão infinita. Eu defendo. Não, eu acho. É assim. Eu digo que legal ele estar aí, mas que podcast foi de qualidade questionável, muito por causa da minha... como é que eu vou dizer assim? Insistência. Foi complicado mesmo. Mas notem que o padrão é realmente esse, cara. A gente faz... Porque quem tá no topo é a lista, e aí o cara que ganha a lista. É a lista... Ou seja, daqui pra frente a gente só tem que fazer lista e faz os que vencedores. Lista. Mas, e vencedores. Mas eu vou te dizer, tá, Bruno? Eu posso fazer uma sequência do 11 ao 20, por exemplo, de podcasts que não são só listas, tá? Ou seja, tem muita coisa aqui, ó. 20ª produções. 20ª posição. É, 99 Vidas 535, A Nova Guerra dos Consoles, PlayStation 5 versus Xbox Series S e X. Em 19º, o podcast sobre o Super Mario, né? O filme. 562. Bom programa. O 18º, o 99 Vidas 565 sobre a Squaresoft. A história da Square. Mais um de empresa, legal. 17º, 99 Vidas 444 sobre Persona 5, rapaz. Aí sim, hein? Aí sim. Olha aí. Aliás, esse programa especialíssimo, porque conta com a presença do André e da Kat, né? Então, exatamente. Assim... 99 Vidas 536, jogos clássicos que não são mais tão bonitos assim. O 15ª posição, 99 Vidas 538, Resident Evil Remake. É recente esse aqui, né? Esse Resident Evil 1 Remake? Acho que não. Não, é do 2022, é do ano passado. 99 Vidas 558, The Last of Us, a série da HBO. É o 14, né? 14º. 13º, Final Fantasy VII Remake. 447 edição, né? Em 12º, 99 Vidas 549, God of War Ragnarok. E em 11º, Os Jogos que Nos Definiram, criado por Inteligência Artificial. Não, o tópico foi... só, né? Sim, o tópico. O podcast o tópico em si, não. Não. Ou será? Ou será que foi? Mas é, a sugestão do tema foi uma Inteligência Artificial. Inclusive foi o tema da abertura, né? Do podcast. Mas aqui, cara, tem, ó, Sekiro, GTA San Andreas aqui no top, Naughty Dog. E, cara, não é muita diferença de um para outro. Então, esse top, ele vai sendo mutável com o tempo aí. Interessante. Interessante. Deixa eu ver aqui no na fonte. Deixa eu ver aqui quais são os podcasts mais ouvidos aqui nessa plataforma aqui da história do 99 Vidas. Pelo menos o top 5. Pra ver se condiz com o Spotify. Você tá batendo? É. Pra tirar a prova, vamos tirar a prova. Tirar a prova. A prova final. Tan. Meu Deus, não tem absolutamente nada a ver, tá? Top 5. Olha aí, olha que loucura. Em 5º lugar, 99 Vidas 335. Spin-offs de Resident Evil. Nossa. Em 5º lugar da nossa lista. Nem sabia que existia esse podcast. É antes da minha época. 99 Vidas 342. Em 4º lugar. Comprinhas. Caraca. Essa lista tá maluca. De onde você tirou essa lista, mano? É oficial de Dalois aqui do 99. Random.org você tirou essa lista. Não é possível, mano. 99 Vidas 338. A primeira guerra dos games. Nintendo versus Sega. Só tem episódio de 300 e pouco pra trás, mano. Ele parou de contar. Não é possível. Não, faz sentido, pô. É mais antigo, hein? Não, ele parou de contar, 2010, mano. Ele pega a partir de 2018, né? Foi quando a gente começou a ter... É, o reboot. É. Quer que eu mude aqui? Não precisa mudar nada. Continua a lista. Vai lá. Em 2º lugar, o podcast sobre Celeste e The Messenger. Um tio não, pack. Tá errado, mano. Não, aí é loucura, caralho. Não é loucura, eu tô falando aqui, caralho. Não tem lá de loucura aqui. E, nossa, em primeiro lugar... Dos mais de 500 podcasts que a gente tem. Não, fala o primeiro, porque... É a partir de 2018 pra cá, tá, Bruno? Eu vou ficar indignado de uma vez só, mas vai. Entenda que a partir de 2018 pra cá foi quando a gente foi pra esse sistema aqui. Aham, tudo bem. 99 Vidas, 337, Hall da Fama dos Gêneros, RPG. É o nosso maior de todos. Não, cara, essa lista tá totalmente equivocada, não é possível. Parou de contar em algum momento essa lista. Não tá contando download aí, mano. Mas é o que tem aqui, Bruno. Jurandir, são mais de 500 episódios. Mesmo que a gente tenha migrado... Não é a gente migrou em 2018, lembra? Já existiu 99 Vidas há 10 anos. Mas não é possível que o cast de The Last of Us não tenha tido mais download que o de Celeste, mano. Não teve, mano. É meio loucura mesmo. Não faz sentido, Jurandir. Na minha cabeça também não faz sentido, tá? Mas... Qual que é o primeiro, de novo? Repete aí que eu até esqueci. O Hall da Fama dos Gêneros de RPG. Então, qual a chance? A chance é a estatística, caralho. Eu acho que parou de contar, deu problema na ferramenta. Pode ser, aí, pode ser que tenha dado o problema. Porque na só tem episódios em torno do 300, mano, não faz sentido nenhum, não. Loucura isso. Essa sua lista aí, Jurandir, é fake nerdy. Não, essa lista não é fake, mas tá aí. Os números não mentem, bro. Os números não mentem. É importante entender isso. Tem uma propaganda, uma época aí, que diz assim: é possível você dizer uma mentira. Ah. Aliás, é possível você contar uma mentira dizendo apenas verdades. Só isso que eu tenho pra dizer. É, mas eu não posso fazer nada aqui, né? Sou apenas um emissário da verdade, dos números. Muito bem, fechamos nosso podcast aqui. Um salve pra todo mundo, pros nossos patrões aí. Salve pra todo mundo que acompanha essa história do 99 Vidas. Muito obrigado. Vocês são responsáveis pela, né, por fazer esse podcast continuar vivinho da Silva aí. É isso. Eu sou Júlio de Filho. Eu sou Felipe Mesquita. E eu sou Bruno Carvalho. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau.